Tente do hotel. Bom dia, Gol 607, via chegada Bonf, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. 2.000 pés, Bonf, Gol 607. Confirmado, ILS operando, e o Glide também? Firmo, conforme Atis. Seu ataque via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette para 05804. Altímetro no 08. Tenho pouso distro 0, tá 3153. Sobe o solo? Cinco. Confirme? Cinco, tchau. Cinco por cinco. Grato. 9, livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. 219, vai livrar 3153. Salvador, bom dia, 3153, livrando. 3153, táxi via Alfa, ingressa Índia, posição 03. Alfa, Índia para 3153. 3153, para cheque de equipamento, como recebe o solo, Salvador? 5 para 5. 3153, 1234, 4321, poderia confirmar agora? Ligo passivo também. Certo, tem 3153. Salvador Azul 4069, gate 1 para pushback fragmento. Azul 4069, aguarde para o push, coordene com a equipe de solo. Irá parquear um Airbus da TAM à sua esquerda no portão 03. Assim que o mesmo parquear no 03, está livre seu pushback acionamento 101. Afirmativo, coordenação com o pessoal do solo. Assim que entrar o Airbus na posição 3, para pushback 4069. Salvador, bom dia, o Gono 642, informação Índia, Recife 410. Bom, 607, posição pelo. 607, livre e aproximação. Livre e aproximação, chamará estabilizado 607. Recife, nível de voo 410 via Upper Whisk 58. Decolada no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju 5544. Eu transpondo ao controle 119.35, gol 1642. Positivo, totalizado Recife 410, Upper Whisk 58, pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju 55444, transponder 119.35, controle o. O questionamento correto, posição 09, reposto quando pronto, para acionamento e push, figura 642. Reportará. Alô, bom dia, o Papa Tango Bravo, X-Fox. Bravo X-ray, Fox é o... Solo Salvador. É, o Bravo X-ray Fox está no pátio da Bata com dois a bordo, autonomia de 0330 horas, paciente da Índia, está pronto para autorização, senhor. Ainda apenas confirmando que foi feito um CHG do plano do Papa Tango Alfa Vitor Juliette para o Bravo X-ray Fox 7 para Lagoinhas, confirma? Afirmativo. Gente, aguarde coordenação. Apenas informe o Bravo X-ray Fox 7 em livre voo. Se possível, usa 35, senhor. 0? 35. 035, sente. Bravo X-ray Fox 7 ao solo voltando. Escuta. O vento 1170 graus com 08 nós. A velha condição ainda colada pista 35, a intenção é 17. Confirma o vento, senhor? 1170 graus com 07 nós. Não, 17 mesmo, senhor. Pronto, cópia. Firmo. Bravo X-ray Foxtrot Salvador Alagoinhas, nível 035, degolada no 7, primeira curva à esquerda, restrito 1.000 pés no corredor forte, até a liberação do controle Salvador. Aciona o transponder padrão, 0120, controle 119.35. Bravo X-ray Foxtrot. Sérgio, Bravo X-ray Fox, degolada no 7, curva pela curva esquerda, autorizado no 035 e restrito 1.000 pés no corredor forte, até a liberação do controle. O controle de 935 e o transporte padrão 020, o Bravo X-ray Fox. Bravo X-ray Fox 7, cotejamento correto, apenas confirmando 02 a bordo, Pato da Bata. Afirmo. Paracionamento e táxi 2, 186 dúzia, Bravo X-ray Fox 7. Grata 1-6 dúzia, o Bravo X-ray Fox. Solo azul 4069 para o táxi 101 a bordo, autonomia 14:30, alterna confins. Azul 4069 está livre até o ponto de espera dando 0, no ponto de espera quando pronto 2, 108.612, ajuste no 0, no 8, bom voo. Livre táxi, ponto de espera da 10, quando vai 18.6, confirmando pode ingressar via Bravo para a totalidade da pista. Além de chamar para o táxi. Sente, livre no ar, chamar para o táxi do Bravo X-ray Fox. Estou operando em toda extensão, 3.005 metros à sua disposição. Grato. Solo Salvador, voo 1607. 1607, táxi via Alfa, reporte Anza, taxi Juliette. Vai seguindo Alfa e vai reportar Anza Juliette, voo 1607. 3597, informa o nível para Brasília, 360. Afirmativo. Pela coordenada, informação em curso é a Índia, pode cobrir. Ok, está a Índia, vai dando top 3597. Confirmando a tenda prevista agora. Afirmo. Ok, graças. Torre 1186. 86897. Salvador, bom dia, azul 4069, ponto de espera da 1.0. Azul 4069, a linha decola da 1.0, vento 1.60 graus com 8 nós. A linha decola, azul 4069. Entrei, 7, pronto, cópia. É, confirmando 357. Afirmo, pronto, cópia. Pronto. 135-17, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída gole, transição ofito 5554. Eu transpondo o controle 19.35. Então 3517. Brasília, autorizado 360, Upper Zulu 17, decola da 10, direita gole ofito 5554, 19.6. Protegimento correto, reporte quando pronto, pressionamento e push, tem 3517. Pronto, eu tenho 04. Reporte quando pronto. Volume 607, ingresso Juliette, posição 612. Juliette 612, 607. Salvador, ao gol no 642, pushback, acionamento, gate 09. Volume 642-09 ao portão, autorizado, push e acionar, reporte táxi. Voltará para o táxi, volume 642. Salvador, Rádio 2733, Pátio Militar, Ciente da Índia. Salve, Chico Foxtrot, altímetro 108, livre táxi, chama para ingresso. Sim, chama para ingresso, Bravo Chico. Bom, pessoal, se for agora, pronto? Pronto. Você era 2733, autorizado Porto Seguro 080, Golf 677, Aerovia. Decola 10, primeira curva direita, saída Coral. Aciona 0264, no transponder o controle 119.35, 119.35. Autorizado quanto a Porto Seguro no 080, via Golf 677. Decola da 10, primeira curva direita, Coral 0264. Transponder 119.35, controle 52733. Você é 2733, cotejamento correto, pronto para acionamento? Afirmativo, pronto. E o acionamento é portátil? Portará 33. 069. Controle o azul 4069, bom dia. Azul 4069 é o controle, está em contato radar. 4069. Livre pela direita, chama em solo 121 decimal 9. Direito 219, bom, entra na frente. 0, ciência da Índia. Total 9990, controle via chegada mar e desça para 2000, ajuste no 018. Via chegada mar e desce 2000, 1018. O 4069 pode aproar gole? Razão de subida que você está empregando. Do, bom dia, bom, 1897. Razão mínima de 1500. Gole com razão mínima de 1500, o 4069. Firmando gol no 897, ligou e chamou? Afirmo. Gol no 897, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi 6 Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, gol no 897. Salvador, gol no 642, está pronto para táxi. Com 56 a bordo, alternado Natal, 4 horas de autonomia. Tem apenas o POB, 056. Firmo, 056. O número 42 está livre o táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 108612, ajuste 10018, gol no 642. Afirmativo, Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 108612, gol no 642. 1086, corrigindo. 1086. Falou. 2733, estacionado, pronto pro táxi. Senhora 2733, confirma pra alguém? Tá com Uno, Uno a bordo. Uno, Uno a bordo, Força 2733, via V-Táxi. Até a taxi hotel, ajuste no 098, na hotel reporte nessa frequência. Até o hotel 2733. Decola da 17, vento 150 graus com meia dúzia de nós. 7, livre decolagem da 17, o Bravo X Fox. Solo, gol 1642. Do 2. Após a ingresso do TXV Alpha, vai ingressar por qual TXV está pista? Gente, mantenha um ponto espera do taxi Bravo. A pista operando em toda extensão. 3.005 metros à sua disposição. Livre. 897 está. Tá. Tem a passagem ao banho da companhia. Após o mesmo livrar taxi Juliette, está livre seu ingresso para o portão 07, gol 1897. Passagem lá na da companhia, ingresso Juliette para 7, gol 1897. Decolado aos 4.6, curva esquerda, reporte livrando o estão no zero. 7, curva esquerda, reporte livrando o estão no zero, Bravo X Fox. Salvador, bom dia, voo no 642. No 642, vamos ter o ponto de espera. Vai bater o ponto de espera, voo no 642. Liga aproximação, checa o trem, torre 1186. 1186, 3179. Correto, 1288. 1288, 4069. É o 4733. Avistado, livrando o estão no zero, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 19 35, Bravo XTV, obrigado, você volta. 3179, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando autorização, 3179. Bravo XTV, transfere o controle. Bravo XTV, pro controle, Salvador. A linha decola da 10, vento 170 graus com 8 nós, nós informamos a aeronave a 1.010 no setor norte do campo, no corredor forte, sem interferir com sua decolagem. Ciente, autorizado a decolagem, voo 1.642. 350. Autorizado para seguir direto a Lagoinha, sem falta ser estimado para aquela localidade. Na presente, 40 minutos. Ciente. Hora certa, 0950 mais 40, câmbio. Total 9990, está autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, total 9990. Sa 3179, livre pouso na 10, vento 160 graus com 79, altímetro 10 no 8. Livre pouso no 0, 3179. 642, decolado ao 50, chame controle 199, decimal 35, mau voo. Canal 350. Controle Salvador, agora no 642, bom dia. Bom, no 642 ao controle, bom dia, contato radar. Tá pronto. Salvador, até mais, bom dia, Brasil 2010, transfere. Passou 1090, informação Índia. Brasil 2010, Salvador, via chegada mar e desça para 2000, ajuste no 08. 2000 no 3 ali, mantenha no 0. Ali, mantenha no 0, 3733. Bravo X-Ray Fox. Bravo X-Ray Fox. Eu não recebo resposta da sua altimetria, modo de ar. Sam 3179, táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02, 3179. O senhor pode prosseguir no seu voo e tão logo na trajetória.